CBN Turismo. E o nosso colega Maurício Freire passou ontem por uma experiência que eu classificaria como inesquecível. Quantos metros de altura você esteve, Maurício? Cerca de 4 mil metros de altura. As pulou de toda essa altura? Pulei. Maurício participou de um test drive, digamos assim, do paraquedismo turístico, um dos novos atrativos aqui da região da Tríplice Fronteira. E como eu coloquei, voltou vivo para contar essa história, porque é uma questão de adrenalina. Se a pessoa não estiver em dia ali, é muita emoção realmente na hora de pular. É muita emoção mesmo, mas muito seguro. Em 20 anos desse tipo de paraquedismo, que é esse turístico, quando vão duas pessoas, né, o profissional e alguém que vai fazer o passeio, nunca teve nenhum tipo de acidente. Então é extremamente seguro. Mas uma adrenalina muito grande, principalmente quando você chega ali na porta do avião, que, né, que tenha toda aquela imensidão embaixo aí. Vamos até contar os detalhes de como que funciona o aeroporto utilizado para esses passeios, a gente associa geralmente a uma coisa tranquila, não um pulo de paraquedas, né? O avião, ele decola ali da Estância Hércules, no Porto Belo. Exatamente, ali é o local escolhido por essa empresa que vai proporcionar esse serviço aqui na cidade, que é algo inédito. Existem em poucas cidades do país, existe esse tipo de serviço. A partir dali, o avião decola, vai chegando lá a 4 mil metros de altura. E como é que funciona o procedimento a partir daí? Olha, antes, na verdade, quando a gente chega, né, ontem foi feito um evento especial, foi a inauguração, então teve toda uma conversa com colegas da imprensa, mas o turista que chegar, ele vai receber primeiro uma orientação de como que funciona o salto, o instrutor vai conversar com ele sobre todos os procedimentos, mostra os equipamentos de segurança, é colocada a roupa, tem uma roupa especial. Não precisa ter experiência prévia, né? Não precisa nem ter nenhum tipo de experiência. Para poder saltar, tem que ter no mínimo 18 anos, né? E até 95 quilos, porque após isso, por questões de peso, aí tem que ter uma avaliação junto ao instrutor. Mas o mínimo é isso, tá em bom estado de saúde, são as únicas restrições. Aí você passa por essa orientação em terra e aí parte para a aeronave. Aí o avião sobe e durante a subida a gente pode ver todos os principais pontos turísticos aqui de Foz do Iguaçu, né? Isso é algo muito bacana. Você vê a Ponte da Amizade, que está pertinho ali, você vê a Itaipu Binacional, a barragem da Itaipu principalmente. Mais um pouco longe, não tem como ver muito bem as cataratas, mas a gente vê aquela névoa que sobe, aquela neblina que sobe, que não tem como não saber que é as cataratas do Iguaçu. E aí quando o avião chega na altura para o salto, né, o instrutor ele passa a última instrução ali, confere se a pessoa lembra de tudo que foi passado em terra. É simples, não tem nada de muito complexo, né, nessa explicação. Você tem que saber o lugar onde vai colocar a mão, como que você tem que posição que você tem que ficar para poder saltar e não prejudicar o equilíbrio dos corpos. E aí ele te prende no junto ao equipamento de proteção dele, e aí você salta, aí você... E aquele último passo ali antes de saltar ao vazio, ali passa um filme inteiro na cabeça antes? Olha, pra mim, eu não pensei em nada. Eu, naquela hora, foi a hora que eu fechei o olho e falei, eu vou abrir só quando não tiver mais volta. Porque é uma adrenalina bastante grande, assim, você imaginar que você tá a 4 mil metros de altura, você olha lá embaixo tudo pequeno e saltar... Né? É queda livre, então é aquele momento que não tem como pensar muita coisa, na verdade, só tomara que dê tudo certo e vamos lá. Quanto tempo dura até finalmente colocar os pés no chão? Olha, de queda livre são 45 segundos. Que parecem muito mais. Com certeza parecem muito mais, porque em queda ali o tempo não passa rápido. 45 segundos é muito tempo em queda livre, a 200 km por hora caindo. E depois que o paraquedas abre, são cerca de 8 minutos, ele fica ali sobrevoando. E essa, para mim, pelo menos, foi a parte mais emocionante, porque a sensação que você tem de estar flutuando no céu, né? Depois que passa a queda livre, que é vento no rosto, uma queda de 200 km por hora, quando abre o paraquedas é tudo mais suave. Então, a sensação que se tem... É de estar Contemplando. Aí você fica contemplando aquela brisa no rosto. É uma sensação de paz e é quase inexplicável dizer o que se sente lá em cima. É incrível. E ali sim, daí dá para observar todos os detalhes. Casas, ruas, Itaipu, tudo. Tudo. O lago e a imensidão do lago, o lado paraguaio, a ponte, as plantações que se tem do lado paraguaio, as lavouras que se tem do lado paraguaio, a barragem de Itaipu, a barreira, o local onde está sendo construída a UNILA, né, a cidade de Foz do Iguaçu toda, a cidade do leste também. Você vê tudo lá de cima e tem a oportunidade de contemplar tudo de uma maneira extremamente diferente. Ou seja, emocionante. É um passeio que, de fato, você recomenda. Recomendo. Eu acho que todo mundo deveria fazer, porque a sensação que se tem, além da paisagem que se tem, que em poucos lugares do mundo você vai ter tantos lugares bonitos para ver fazendo um salto de paraquedas, é uma sensação completamente diferente, aquela questão de a gente estar livre e de estar voando. E não é algo muito caro, né? É isso que eu ia perguntar para você agora, os detalhes a respeito, porque a gente está aqui falando do passeio e quem estiver interessado em saber mais, como é que as informações. O nome da empresa é Skydive Foz. Isso, Skydive, eles têm um site, né, que tem todas as informações, que é o skydivefoz.com. O passeio custa R$480. Não, né? É barato, mas também, comparando-se até a estrutura que se usa, é compatível. É compatível, com certeza. Né? Acho que pelo serviço que se presta, pela emoção que é um valor até barato e pode ser parcelado em até 3 vezes, no cartão, enfim. Todas as formas de pagamento. Como é que faz, então? Vamos até repetir o endereço? Informações, né? skydivefoz.com. www.skydivefoz.com. Esse é o endereço, todas as informações lá para reservar. É bom sempre ligar antes, porque o salto depende muito das condições climáticas, então não é todo dia que tem salto. Às vezes um dia de sol pode ter um vento muito forte, então também não dá para saltar. Então é sempre bom ligar antes. Também tem o telefone deles aqui, que é o 3027-5070, ou pela internet. É bom sempre buscar as informações antes de procurar esse tipo de passeio, que é um turismo de aventura, então sempre tem que ter um cuidado extra. Maurício Freire relatando aqui na CBN essa experiência de saltar de paraquedas aqui na Tríplice Fronteira. Foi uma espécie de cobaia, mas como você ressaltou, a questão de segurança não se discute, né? É bem trabalhado esse aspecto. Não se discute. Segurança total, em nenhum momento deu aquele nervoso de, ah, meu Deus, e se não der certo? Porque é tudo muito, muito, muito, muito correto, são muito profissionais, são todos profissionais de fora, porque não existem profissionais capacitados aqui na região. Então, são profissionais de São Paulo, que tem anos, tem um senhor lá que é um dos instrutores, que tem 27 anos de salto, saltando de paraquedas. Tem, acho que, se eu não me engano, cerca de 12 mil saltos no currículo. Então, são pessoas que conhecem, que entendem, sabem o que estão fazendo. Tem os equipamentos melhores, são todos os equipamentos de paraquedismo são fabricados fora do país, não existe uma fábrica desse tipo de equipamento aqui no Brasil ainda. Então é segurança total, a prioridade é a segurança, para o turista poder curtir o passeio, que é algo incrível. Maurício Freire, muito obrigado por esse relato aqui aos ouvintes do CBN Turismo. Quando eu saltar de novo, e eu pretendo saltar, eu volto aqui para relatar.